nossa reunião. Eu preciso falar com você. O teu coração está aflito. A dor invadiu o teu ser. Filho, eu estou nessa jornada. Nunca te deixei pelo caminho. Quando estava jogado ao chão, eu te carreguei em minhas mãos. Mas escute o que digo agora. Hoje vou mudar sua história. Eu sou o Deus que já se levantou do trono, abriu o céu e o jugo já quebrou. Levante, glorifique, chore, exalte, adore. Eu sou teu Deus, teu Senhor. Ninguém pode se levantar contra ti. Contigo eu sempre estou. Se o inimigo quer te derrotar, tem anjo sempre e derrotar o inimigo de Deus. Sinto meu poder, a minha unção agora, que eu vou derramar. Eu renovo a tua vida, as tuas forças, pois eu quero te usar. Abre a boca e começa a falar agora o que eu vou te mandar. Hoje a sua chore, exalte, adore. Eu sou teu Deus, teu Senhor.